dizer que neste momento no concelho há só apenas 4 pessoas infectadas. 4, uma que é o número 1, que está ainda no hospital, no centro hospitalar da Universidade de Coimbra, que não lhe foi feito testes por outras patologias, porque tem outras infecções e por isso eles não lhe fazem testes de Covid neste momento. E depois temos 3 pessoas, temos um caso novo em relação ao caso de ontem, há um caso novo no concelho, de uma pessoa que regressou de Angola recentemente e que está em confinamento, deu teste positivo e estamos a seguir, como seguimos todos os casos. Mas de qualquer maneira, aqueles últimos casos que estavam do lado de Santo Ovaia deram todos já negativos, os segundos negativos, que já foram hoje conhecidos os resultados.